167, estou autorizado, deixa eu um táxi. Autorizado, tomar o táxi, 1167. Russian I-6213 West Pass, Android 3 hours and part minutes. Alternate Guarulhos and 117 Golden Bar. Russian 6213, approve the taxi via taxiway India, hot shot to all levels. Zero contact the tower, 118 small 95, QNH 1013. 8.95, Direcionar, me chamam para um táxi. Paulo, Salvador, TP 5367, não parte 3, para o táxi com 48 a bordo. 4 horas e 10 minutos de autonomia, alterna Recife. 5367, sou autorizado táxi via Patio 1 ao Taxi Índia. Ponte para Dono 0, torre 11895, ajuste altímetro no 0 no 3. Gente, livre táxi via Patio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1895, TP 5367, 102 de padrão. Para o táxi, é o 1167, 4 horas e 10, alternando Brasília, tem 171 a bordo. 167, está autorizado o táxi até o Travesso Portão 06, onde ficar atento a um ATR da Trip taxiano. Após segue o mesmo via Pátio 1, Taxi Índia, ponte parada 10, chama a torre 11895, o ajuste altímetro no 0 no 3. Eu já tenho traço da ATR no visual, segue o traço via Índia, ponte parada 10, torre 118.95.13, 1-1-6. Paulo, Salvador, bom dia, Otan 3144, Rosori, Bruno, assistindo. Otan 3144, está autorizado o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta lá antes da Juliette, Otan 3144. Então, 3144, fica atento ao Boeing da Gol Taxiano, após ingresso Juliette, posição 04. Ok, atento ao Boeing após o mesmo ingresso na 04. Portão 04, 3144. Pushback acionamento no portão 8 azul 4463. 4463, está autorizado, chamar um táxi. Autorizado, chamar a táxi, azul 4463. Salvador, boa tarde, então 3804, Livorno Fox. 3804, muito boa tarde, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 03, do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 03, Pátio 1, então 3804. Vitor Charlie Hotel, está autorizado o táxi até a saída do pátio 3, me reporta para ingresso no pátio 1. Vitor Charlie Hotel. O Condor 24 para táxi e decolagem, chama a torre 11895, ajuste altímetro no 013. Poderia confirmar pessoas a bordo e autonomia? Táxi decolagem, torre 11895, o Condor 24. Gente, 13h30. Bravo Que Luiz, que está autorizado, Salvador, Salvador, meu pés, vai decolar 17, curva esquerda, corredor forte, controle Salvador, opere 119, decimal 8, o ajuste altímetro 1013, transponda 0116. O 9895 para acionamento, táxi e decolagem, Bravo Que Luiz, bom voo. Solo Azul 4463, pronto para o táxi, até no Salvador, 2 horas e 50 de autonomia, somos 125 a bordo. O Azul 4463, são autorizado o táxi até através do portão 06, vai ficar atento o Airbus até ingressando posição 03. Prossegue via Pátio 1, Taxi Índia, até o ponto de parada 10, onde chamará a torre 11895, o ajuste altímetro no 013. Ok. Terminal 3, táxi eu tô atravessando o adulto, era pra ingressar na ponta 3 e aí táxi via até o ponto zero da 463. Vitor Charlie Hotel, fica atento ao Embraer da Azul Taxiano. Após o mesmo passar, estou autorizado ingressar para T1-1, contorná-lo, Lima Mike, e me reporta na Quebec para cruzamento da 1735. Vitor Charlie Hotel. Vera 5949, está autorizado Alfa e me reporta na Delta para cruzamento da 1028. Voçaré 5949, mantém posição na Delta e aguarda o cruzamento da 1028. Voçaré 5949, sou autorizado o cruzamento da 1028, vou estacionar Pátio Militar, frequência livre. Afirmo. Salvador, uma boa, o TAM 3290, vai na frequência. O TAM 3290, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 08, Pátio 1. Alfa Juliette, 08, Pátio 1, quente. Já confirmou Juliette, Bravo Delta? Gente, no pátio 3 está autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 100, decola 10, a curva à direita, na saída Arbo, após prossegue direto Conquista. Controle Salvador, opere 119, décima 8, responde 5577. Juliette, Bravo Delta, cotejamento correto, me chama acionamento e táxi. Autódromo, muito bom dia, passageiro 2239, liberou. 2230, sou autorizado a táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 04, fica atento ao sinalizador. Alfa, pátio 3, posição 04, 2230. Bravo Delta, livre, acionar, me chama para outro táxi. Poderia fumar 04 a bordo? Tico 447, sou autorizado Barreiras, nível de voo 200, decola 10, curva esquerda, saída Momo, após prossegue direto Barreiras. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5042. Uma 9, decimal 8, o controle de Michel Pronto, flashback, saneamento, trip 5447. Alternado Salvador, está autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte 10, torre 11895, ajuste altímetro no 012 do Juliette Bravo Delta. O 962 livrou a pista, está agarrado. 1962, está autorizado táxi via Alfa, me reportando seu Juliette. Prossiga 4089. O azul 4089, está autorizado Vitória, nível de voo 340, vai decolar da 10, a curva à direita, saída da El, Leda, Eudes, via Upper Risk 50. Controle Salvador, pé 119, decimal 8, transponda 5034. Do 4089 via Upper Whisky 50, me chama pronto, pushback, saneamento. Boa, amigo, boa tarde. O Gol 1962, ingresso a Juliette para a posição 09. Juliette, 09, 92. Salvador, OTAN 3805. Prossiga. Gentileza, senhora. Saída prevista via bloco, uniforme do Luna 0, qual seria? Filme destino. Guarulhos. Sente, da Leda Bridge. Leda Bridge, graças. Rota 089, está autorizado, me chamo para um táxi. Com 447, sou autorizado, me chamo para um táxi. Brasil 4089 para o táxi, alterna ao Galeão, 3 horas e 50, 75, 77. Gente, poderiam ser pessoas a bordo? Temos 75 a bordo, alterna o Galeão com 3 horas e 50. Gente, 75 a bordo, está autorizado o táxi ainda, ponte para 10, torre 11895, o ajuste 10012, bom voo. Índia 295 no ponto 032, ponte a base 05. Parou o trip 54147, 47 a bordo, está com 5 horas e 25 de autonomia, alterna Palmas para o táxi. 5447, autorizado táxi via Pátio 1, Taxi India. Pode esperar no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 0, 12, bom voo. Eco Tango India. Poderia confirmar o pátio que precisa decolar? Gente, um instante, copo, por gentileza. A informação em curso é Quebec. Salvador, uma boa tarde. Eu sou 3193, sentido a Quebec. Então, 3193, um instante, copo, por gentileza. Número 2. O Eco Tango India, pronto, cópia. Confirma a radial e a distância. Gente, sou autorizado até a Novembro Bravo Uniforme, o nível de voo 085, vai decolar da 17, curva à direita no corredor Axé, mantendo restrição de 1000 pés no mesmo. Controle Salvador, opere 119, décima 8, transponder 5030. Eco Tango India, cotejamento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? 06 a bordo, para acionamento táxi, decolagem, torre 1895, o ajuste altímetro 1012. Carlos Guarulhos, tráfego, Salvador, boa tarde, está rodando, vem tirar o suporte. Salve, Alfa Fox, poderia confirmar o PAD, específico de cola? 4-3 para Via Bravo, Romeu Barulho. Gente, pátio 3, número 2, cópia. Pronto, tá, cópia. O TAN 3193, pronto, cópia. Diga. Sou autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge, via Pedulu 10. Após o SMAP, após o Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, décima 8, transponder 1012. Perdão, o transponder 5045. Pesada Galeão, nível 360, decola da pista 10, por a direita da Elvida Bridge, recebe o setor Opres no 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena e compara o plano de voo. Controle Salvador em 119, décima 8, transponder 5045. É o 3193. 3193, cotejamento correto, me chama pronto, se tiver acionamento. Gente. 9 Alpha Fox, pátio 3, está pronto, cópia. Acima. Sou autorizado Guarulhos, nível de voo 280, vai decolar da 10, a curva direita, saída da Euleda, após, conforme a coordenada, 1427 Sul, 0 3933 após Bravo Uniforme X-Ray Eco Romeo, após Belo Horizonte, após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, décima 8, transponda 5015. Após coordenada, após Novembro Alfa Fox, cotejamento correto, me chama para acionamento e táxi. Pronto, tá, gente, livre acionar, me chama para um táxi, Novembro Alfa Fox. Alô, eu tenho 5240. 5240, sou autorizado táxi Alfa, me reportando a Juliette. Alfa, reportando antes Juliette, 5240. O Kilo Romeu Oscar, pátio 5, está autorizado Barra Grande, nível de voo 045, decola da 17, curva direita, no corredor Axé, mantendo restrição de 1000 pés. Controle Salvador, pere 119, décima 8, transponder 0153. A torre pere 11895, o nível 045, mantendo restrição de 1000 pés no corredor. Poderia confirmar pessoas a bordo, Kilo Romeo Oscar. Gente, o saneamento táxi e decolagem, torre 11895, ajuste no 012. Uma Juliette, tipo 5240. 5240, ingresso Juliette, parte 3, possivelmente posição 03. Fica atento ao finalizador. Juliette, parte 3, possivelmente posição 3, 5240. Salvador, passaria 2230, gentileza, Vitória da Conquista, 180. O passageiro 2230 está autorizado Vitória da Conquista, um nível de voo 180, vai decolar da 10, a curva direita, saída Arbor, Elefa, após Obtude, após Conquista. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5060. Autorizado o passageiro 2230, 180 para Vitória da Conquista, decolar da 10, curva direita após, perfil da Arbor, transição Elefa. A posição Conquista, controle 119.8 e transponder 5060, passareiro. Passareiro 2230, após Elefa, voa Oscar Bravo Delta, uniforme Delta, após Conquista. Após Elefa, Oscar Bravo, uniforme Delta, e após Conquista, 2230. 2230, me chama pronto se tiver acionamento. Salve Salvador, bom dia, boa tarde, tá 3216, formação Quebec. Então, 3216, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, via do 19, após Bangu, após Abucu, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5055. Tá 3216, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Frutin, intercepta pelo risco no 9, Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza. Controle 11980, transponder 5055, tá 3216. 3216, acontecimento correto, me chamo pronto se tiver acionamento. 3216. Salve Salvador, 90 para o pronto, parte 3, 4 a bordo, alterna Serra Bravo, Serra Juliette, 6 horas de manutenção, pronto para o ataque. O 9 Alfa Fox está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste no 012, apenas confirmando 04 a bordo. Gente, grata, um bom voo, 9 Alfa Fox. Estiver em acionamento, passaria 2230. 2230 está autorizado, me chamo para um táxi. Camarada. Alô, boa tarde, papapá, Charlie Mike Papá, destino Aerostar. O Charlie Mike Papá, estou autorizado a táxi via Alfa Juliette, contornar o Pátio 1 no Lima Mike, me reporta na Quebec para cruzamento da 1755. Alfa Juliette, Lima, Pátio 1 no Lima, o Charlie Mike Papá. Ah, tá. Obrigado. Alô, Salvador, até 3206. Prossiga 3206. 3206 tá pronto, ponte 6, porém tá aguardando o operador de fingers. Você pode coordenar com a Infraero? Ok, 3206, ele informa lá, Infraero, estando para a natureza. Obrigado. Aplicado, a partida normal, saída aí pela esquerda com o pino na mão. Obrigado, Henrique. Parqueado, pode sair aí com o pino na mão, obrigado, hein? Sequência do solo. Solo, Salvador Passaredo 2230, está com 58 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia alterna, Salvador, para o táxi. 2230, estou autorizado o táxi a Pátio 1 na Taxa Índia, Ponte para no 0, Torre 11895, ajuste de altímetro no 0, 12. Pátio 1, Índia, espera controle 118.95, 2230. Solo, 3206, pushback de acionamento. 3206, está autorizado. Me chama para o táxi. Autorizado, pushback de acionamento, 3206. Solo, Salvador, muito boa tarde. Xanem 141 no Libro, canal de escuta. O Xanem 141, boa tarde. Está autorizado o táxi de Alfa, me reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. 6141. Ingressa pela direita, Mike, e mantenha a posição na Taxi Quebec. Tem conhecimento do aeródromo? Afirmativo. Na Quebec chama a torre, 1 no 8, decimal 9.5. Voluta 3193 para busca de acionamento no gate 03. TAN 319303, é o portão, inicia reportando o táxi. Livre pushback, TAN 90, TAN 3193. O TAN 3193 inicia de imediato? Já está iniciando. 7. Paulo, boa tarde, Altan 3805 para Guarulhos, Centro Quebec. Altan 3805 Guarulhos, formação Quebec, confere a guarda de cópia. Aguardando para a cópia. Poxa, né, 6141, no ingresso a Juliette, 05 portão. Juliette, 05, 6141. Salvador Guarulhos, autorizado em voo 340, decola da 10, primeira curva direita. Prefira a saída da El Leda, após Leda, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota pelo 10 até a posição Snap, após via rota do plano de voo. 5071, eu transpondo o controle em 120.8, está 3805. Autorizado Guarulhos, 340. Decola da 10, curva direita, da El Leda, Bridge, da Pertura 10, Smart, conforme o nome. 071, transponde 1208, controle. Então, 3205. Confirmando o controle. 1208. Negativo, 1098. 198, obrigado. Correto, cotejamento 04, portar após quando pronto, fracionamento pushback. Portará pronto, quando pronto. 6315, livrou. Táxi via Alfa, reportando táxi de Juliette, o Xené 6315. Alfa, antes de Juliette. Táxi, Tobedi 154, alterna João Pessoa com 4 horas e 25 de duramento. Botan 3193, por gentileza de dados, novamente. Botan 3193 para o táxi, 142, 3 horas e 50, alterna Campinas. Via Índia, posso esperar a chama torre 1086, corrigindo 10895, altímetro no 0 no 2, bom voo. Táxi, posso falar no 0, 295, 3193, 3192.